ao cimo da minha aldeia, doente na tarde calma, que de tua badalada soa dentro da minha alma, e é tão lento o teu suar, tão como triste da vida, já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tenhas esperto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, sois-me na alma distante, e cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. Não, pessoal.